Olá a todos, eu sou o Lex Cláudio, sou advogado, apenas com licenciatura, estou agora a tirar um mestrado e fui convidado pelo grande Simpson a participar neste grande podcast, neste cantinho, onde eu posso falar abertamente sobre qualquer temática sem que leve com putos a dizer politicamente correto. Espero que goste. Mas este ambiente já está completamente sanitado de pessoas que usam o politicamente correto. Em relação ao grande, ok, tenho 1,87m, mas a partir daí nada interessa. Mas obrigado, claro. Grande Lex, por teres participado, man. Quero dissecar a tua mente, quero te fazer bué perguntas, quero também promover o grande projeto que o Focalor está a fazer por iniciativa, por necessidade, por algo que o nosso movimento precisa. De mais vozes a falar e mais plataformas a falarem alto e em bom som, a proporcionar a lógica a toda a gente que precisa de ouvir, porque operamos perante o inimigo do marxismo que está baseado emocionalmente, não factualmente, e nós temos factos para trazer para a mesa, e eu é que agradeço a tua presença, grande Lex, por favor, um prazer, não há nada de grande aqui. Muito obrigado. Aqui. Não há nada de grande aqui, meu. É só um mimo, fica bem. Tu é que és grande porque... teres, a sério, teres participado porque, lá está, como nós estávamos a falar na nossa conversa offline, para já deixar o chão, isto vai ser um podcast chato porque a gente adora falar sobre uns dos outros e pelo menos nesse ponto a gente entende-se bem, por causa da parte emocional que o marxista cultural usa. Mas a nossa parte emocional é um bocado, já agora deixo o comentário aberto para ti a seguir, nós comportamos-nos desta maneira por falta de espaço, falta de plataformas e falta da oposição ter a informação do qual nós chegamos a esta nossa conclusão. Diz qualquer coisa. Claro, por exemplo, e agora vou falar de Portugal, o resto a mim não me interessa muito. Mas, eu interessa-me, bué. Agora, para a conversa, para lançar o exemplo, assim, interessa-me fora, obviamente, mas eu sou muito nacionalista, preocupo muito com Portugal. Acho que Portugal é o centro. É? E depois o resto, gosto de espreitar, gosto de ver as notícias, gosto de saber o que é que se passa no mundo exterior, na União Europeia, em qualquer zona, e no fim, neste caso, o Brasil, também o caso dos Estados Unidos com o Trump, claro. Gosto sempre de saber e gosto sempre de estar dentro das notícias. Contudo, sobre o marxismo cultural. O marxismo cultural é uma jogada e genial, que é puxar o sentimento das pessoas. Isto é, o marxismo cultural faz o politicamente correto e tudo o que seja fora desse âmbito é incorreto. E as pessoas atacam as ideologias que estão fora desse círculo. Peças desculpa por nada. Enganei-me. Chuta. E é por isso que... Eu já estou a sacar um bloco para tirar notas. Claro, claro. E é por isso que tu reparas que o nosso compasso político português tens PCP, Bloco de Esquerda e o centro PS, PSD, CDS. Uhum. E à direita... À direita? O que é que nós temos à direita? Tens o PNR, mas o PNR não é um partido. É como eu vou explicar? Não é um partido grande. E as ideologias do PNR, algumas são boas, mas outras são tão más que ficamos sempre naquela dúvida. E depois nós temos de agarrar no nosso voto e fazer um voto útil. Então o que é que nós temos? O menor dos dois males, que não é o bom. É isso mesmo. Ou vamos pelo sentimento e dizemos assim: pronto. Os bloquistas têm razão, porque coitado dos homossexuais, coitado dos muçulmanos, coitado dos refugiados, coitado dos negros, coitado dos ciganos. Vamos votar coitados dos ciganos. Pronto. Sim. O PCP eu sou comunista porque eu acho que não quero estar a trabalhar por conta do outro, porque é que o outro vai receber mais do que eu, porque é que é isto, porque é que é aquilo. O PCP agarra a classe trabalhadora ou a classe jovem, porque é engraçado. Uma merda, homem. O PCP ou a plataforma de esquerda está a dizer, subentendidamente, entre as linhas, que tu nem sequer precisas te esforçar muito para ter os mesmos claro. Direitos de quem anda a malhar, pá. É isso é que irrita. E é por isso que muitos jovens, por medo, né, porque tu quando és jovem vives em casa dos pais, recebes uma mesada dos teus pais, tens sempre o conforto dos teus pais. E quando tu vais para fora de casa, ficas um bocado sem direção, onde é que eu vou, e vês na esquerda uma direção que é aqui, se tu votares aqui, se tu estiveres aqui, o Estado vai te proporcionar a melhor vida possível. Isto é, isso tu não é uma vais ratoeira. Ter lá está, é isso, é uma armadilha. Então o pessoal comporta-se que nem ratos. Lá está, os jovens. Mas depois quando um jovem começa a trabalhar, começa a estudar e começa a ter um maior poder intelectual, pensa assim, epá, isto aqui estou a ser um bocado estúpido, né? Isto aqui não é bem assim. E depois novamente é aquele extremismo que vai logo para o PNR. Eu conheço montes de PCP que passaram logo para o PNR porque... E depois é que se vão começando a moldar. Terapia problema, de choque. É isso mesmo. O problema é que eles vão se moldando e antigamente eles moldavam-se para a direita. Hoje em dia moldam-se para o centro. Porquê? Porque não há partidos representativos na direita. Parece que têm medo. Parece que aquele sítio tem ácido, não podem pôr o pezinho, que são logo chamados de fascistas. E isto é um problema. Ok, mas... E eu, como já estive num bloco de esquerda, e não por ser de esquerda, não por ser jovem, sim, para perceber como é que as coisas funcionavam, eu percebo como é que o bloco de esquerda consegue pessoas. É muito fácil. O bloco de esquerda traz revoluções a revoluções todas as semanas. Uma manifestação ali, um comício acolá, isto ali, isto acolá. Para ficar na boca do povo. E algumas coisas, em termos sentimentais, fazem muito sentido. É. Porque exato, igualdade. E daí vem o feminismo. E o feminismo o que é? Ah, nós queremos ter as mesmas igualdades que os homens têm. E eu digo assim. Já o têm. Olha, há uma coisa chamada Constituição da República, que é um diploma, né? As pessoas, não é um código, é um diploma enorme, mas é um diploma. Claro. Que é o artigo 13, o princípio da igualdade. E está no número 2 a dizer que não interessa a ascendência, o sexo, a raça, a língua, o território de origem, exato, a religião, posições políticas ou ideologias, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual. O que é isto? Tu, se trabalhares no mesmo posto, mais ou menos com os mesmos fatores, isto é, se tu fores operário de 10 anos de casa, já deves ter recebido aumentos. Supostamente devias receber aumentos. Tem uma pessoa que vai entrar agora. Não, faço parte da mobília mesmo. Pode... Lá está. Mas isto requer, e pronto, isto é aquele dilema do quid pro quo que eu sei que a gente vai ter. Por exemplo, obviamente que isso são valores que eu também defendo como justos, só que também tens que provar o teu valor. E tu viste dentro da área que tu estás, que usa muito, digamos, a definição das palavras. Para dar, por exemplo, tu disseste o poder interno, eu gosto mais de lhe chamar a soberania intelectual. E depois nós estamos perante vários sistemas políticos, que é isto que nos divide. É como um ambiente no tribunal quando estás a exercer a tua função. Tu tens de defender a tua facção. Mas se calhar com o teu poder intelectual ou a tua humildade intelectual, porque estão os dois de mão dada, claro, tu és capaz de te dar por ti próprio em termos de nomeação a fazer algo que não te orgulhes tanto. E repara, apesar de todos nós operarmos em áreas diferentes, isto é algo que é comum. Fazer algo em nome da tua competência no teu local de trabalho para teres, digamos, uma evoluires na tua carreira profissional, de te corromperes a ti próprio. Eu já inventei um ditado para mim próprio há muito tempo, que é Simpson é a minha alcunha, não é o meu nome. E eu então digo sempre às pessoas, eu sempre que entro para o local de trabalho deixo o meu nome à porta e vou ser a única justificação moral ou ética, porque moral e ética, eu ouvi muito isso mandado, e já agora grande tasca do Humberto, está aqui o plug, mas moral e ética vêm de, e tu como um homem de direito, a estas pequenas distinções. Ética é de um ponto de vista ceticista, moral é de um ponto de vista religioso. E eu tenho até outra pergunta isso, para isso ti por causa costume. Disso. Mas é um dilema. Isso também tem a ver com moral. Claro, mas é um dilema. Mas lá está, a moral é uma palavra com um peso religioso muito grande, porque a moral pode ser disfarçada por escrituras sagradas, e tal como um médico que pratica ou não, que eu sei que também tens paixão nesse assunto, o aborto é uma questão de ética. Claro. Por causa do juramento. E então, mas isto é a tua especialidade. É exatamente a diferença. É isto que vira um caso em tribunal, em termos da definição da palavra certa ao ferida, por exemplo, a oposição que tu estás a confrontar no tribunal, porque tu, para seres um bom advogado, basicamente rege-se dentro dos termos económicos ao ponto da tua taxa de sucesso. O teu preço vai ser a tua taxa de sucesso. É isso. E esse é um ponto, fulcral, que é eu quando entro no meu escritório de advogados, não é meu, mas pronto, quando eu entro no escritório de advogados, eu dispo a minha identidade, né, o meu nome, a minha personalidade, meto-a num cabide, visto o fato e meto uma máscara. Em nome da honra. Em nome da honra. Da tua palavra pessoal. Claro, eu já tive casos de pessoas que fizeram crimes horríveis. Mais valia, mas juntaste à acusação. Lá está. E às vezes dá vontade. E pessoas que fizeram crimes horríveis que não vão te pagar bem, porque vai ser o Estado a pagar. Claro. Né? Nós. E que é mau. O Estado é nós. Sim, mas o Estado junta. É nós. Yeah. Mas porque é preciso. Todos têm direito à justiça, todos têm direito a um advogado. E tu tens de defender, e é como eu digo, no, nestes casos, nós defendemos, mas não defendemos. Isto é, nós podemos até pegar em alguns pontos e conseguir safar a pessoa, mas sabemos aquilo que ela fez. Porque uma coisa engraçada é que o advogado sabe-se. É, sabe o cliente chiba-se. E cabe ao advogado contornar a situação. Claro, genericamente, eu não sou advogado, obviamente. Isto é a minha impressão. Corrige-me, por favor, para eu aprender. Mas um advogado dissesse, às vezes, é pá, por exemplo, eu posso puxar aquele caso típico, que é super conhecido, que The Glove Doesn't Fit, You Must Have Quit, o próprio O.J. Simpson, que até... eu tenho amigos meus que me chamam de O.J., como se eu tivesse matado alguém, por causa do nick do Simpson, que foi... por acaso é um assunto muito interessante, porque basicamente é aquele equilíbrio. Tal como o gajo que selou o BPN foi para casa pagar 400 mil euros e um bacana que tentou assaltar um banco no Pingo Doce em Setúbal, se não estou em erro, tentou, é como eu tentei matar alguém, mas não consegui, ela não morreu e eu sou condenado por uma pena de morte. Não, pena de morte não. Por uma pena de homicídio, é porque, vamos lá ver uma coisa, por acaso é um paradoxo ótimo. Tu não és condenado por uma pena de homicídio, tu és condenado por uma pena de tentativa de homicídio. Está okay, previsto. Ok, mas vamos lá ver uma coisa. Um homem que roubou tanto, que sossegabilizou o seu roubo que nos saiu do nosso bolso, leva 5 anos de pena suspensa e 400 mil euros de multa, que é uma brincadeira. Se não tem erro nos números. Sim, e sim. Alguém que tentou, não conseguiu. Epá, eu posso tentar, eu vivo no quarto andar, eu posso tentar saltar da minha varanda, mas se não conseguir, não vou morrer, porque raio é que eu levo 6 anos de pena efetiva junto a violadores, assassinos e 30 por uma linha, e quando alguém que roubou o país, o nosso bolso, coletivamente, o nosso Portugal, a nossa soberania, mais uma fatia, digamos, da complacência política que protege estes corruptos, do qual nós tanto nos queixamos. Quando falamos de justiça, tanto tu, digamos, na tua área profissional, a servir a justiça, eu digo sinceramente, com todo o devido respeito, é pá, tu estás numa situação complicada numa luta contra a tua ideologia e a tua soberania intelectual. Como é que tu Claro, lidas mas com é isso? uma coisa engraçada, e eu também costumo referir muito isto, é assim, tudo depende do dinheiro, né? Pois Porque é. um advogado, existe pessoas que eu conheço, umas que são advogadas e dizem que não, ou começaram a carreira também, ou outras que são apenas juristas, dizem, ah, eu nunca seria advogada, ou advogado, porque não era capaz de defender um assassino. Mas tudo depende do dinheiro. Tudo depende do dinheiro. Porque se eu tiver um assassino que me pague 500 mil euros para o safar, e se tiver um assassino que nem tenha para me pagar e tem de ser o Estado a pagar, eu, claro, com os 500 mil euros vou fazer um grande trabalho e se calhar vou safá-lo da prisão. E estou aqui a usar uma linguagem corrente, porque não estamos Mas aqui a usar uma linguagem tens que jurídica. canalizar esses 500 mil euros para traficar influência, ou estou em erro? Só antes de continuar, é que é exatamente as minhas dúvidas. E eu tenho. Eu louvo-te, man. Tu, please, ouve e mantém-te dentro deste. Eu nem sequer lhe posso chamar movimento, porque é uma mais-valia. Se nós realmente queremos fazer alguma coisa diferente, e acredita que. Eu espero que mais tarde me lembre de fazer a pergunta do paradigma político, a ver se não estamos aqui na mesma armadilha histórica. Mas realmente isto do que faz parte do ser adulto, adulto e maturo, independentemente da idade, é assumir compromissos. E Claro. compromissos que variam entre. Digamos, a tua paz de dormires à noite. Porque eu louvo-te bué, tu estares nessa área e estares aqui a discutir. Eu não sei se me estou a fazer perceber, mas é que é. Sim. Estás numa Eu estou área bué volátil. Tu podes estar a dar por ti, por exemplo. E pá, peço desculpa. A gente já sabia que este podcast havia de ser um atropelo. Porque nós temos opiniões fortes. Mas eu realmente fiquei cativado contigo. E ao Miguel Nunes, por favor, também diz qualquer coisa que eu gravo contigo, porque eu gosto de toda a gente. Isto não é uma plataforma inédita. Também podem lançar o convite que eu aceito. Mas como é que. Eu não sei se já te perguntaste a ti próprio, no futuro, promissor, com uma carreira que eu te desejo que sejas profissionalmente de sucesso. E sejas uma mais-valia no movimento. Tu já consideraste como é que tu vais conciliar, por exemplo, esta conversa que nós estamos aqui a ter e o que nós já sabemos, através da grande tasca do Humberto, as tuas opiniões, com a tua vida profissional? Pá, é complicado, é como eu digo. Tudo é complicado. Mas eu gostava de Lá ouvir a está. tua opinião nesse aspecto. Sim. Por exemplo, na minha vida profissional, eu sou um advogado e tenho de fazer o meu papel como advogado, certo? Claro, E eu, comprometeste, e eu, e és eu. um homem de honra. Lá está. Já deu para Lá está. perceber. E é aquilo que eu digo. Eu, socialmente, sou uma coisa e na minha vida profissional sou outra. Eu não posso nunca, de alguma forma, dizer, nem tenho espaço de manobra para isso, dizer que não aceito o caso. Pois não, Tenho, não tens. mas tenho de fazer um requerimento à ordem dos advogados e dizer, Mesmo ah, tal, assim, tal, tal, podes tal, tal, chutar a tal. batata E mesmo quente assim, se a lá está. burocracia funcionar a tempo. Sim. Mas lá E é. está, por exemplo, desculpa. Epá, Mas deixa-me só falar. chuta, chuta. Tu tinhas falado Desculpa, de um ponto desculpa. anterior sobre o dinheiro e não sei o quê. O meu padrinho, ele é advogado. The E Godfather. ele antes. É isso mesmo. E ele, antes de eu ir para a advocacia, ele disse-me assim: os clientes conhecem os únicos que safam. E eu vou-te dar um exemplo. Houve uma família que um homem trabalhava numa empresa, uma pequena empresa, e desviou 100 mil euros. A empresa faturava bem, uma pequena média empresa. E tinha desviado 100 mil euros. E foi apanhado, mas já os tinha gasto. e fui primeiro, ah, não sei Não quê. era o Vitor Salgado, pai, não. Não, não. Só, Eu pai. só tenho 20 mil Estou euros, a dinheiro brincar. que eu sei, por si. Que desviei, o Vitor Salgado não ia roubar tão pouco. Que desviei e agora, como é que eu faço para me safar? E o meu padrinho disse assim: Você roubou quanto mesmo? 100 mil euros. O amigo vai preso. Vou preso? Então, mas porquê? Então, se um amigo tivesse roubado 3, 4, 5 milhões, dizia que tinha gasto 1 e tentava dizer lá em tribunal: Ah, vamos negociar aqui e o meu cliente dá uns 3 milhões e fica insolvente. E você ainda ficava com 1 milhão para curtir a vida. Né? Comprava uns prédios e metia em casa de um amigo e depois ia buscar os prédios quando acabasse, quando prescrevesse essa insolvência. Agora, A por 100 mil chamada palmadinha nas mãos. euros. É isso. Por 100 mil euros. Por 100 mil euros o amigo vai preso. É uma miséria, é Some. uma esmola. É isso mesmo. E isto é, tu roubas, uma pessoa que desvia, e eu não posso dizer roubar, porque roubar é diferente. Roubar é quando existe um ataque à integridade física da pessoa e um atentado à vida da Claro, pessoa. claro. Lá está. Mas. Tu estás a dissecar as palavras. Porque É isso mesmo. Nós, no fundo, mas isso é a tua especialidade, eu adoro isso, man. Tu és uma mais-valia. Seja lá o que for, que pessoas que pensam como nós, a discrepâncias aqui ou ali, és uma mais-valia. Porque a ideologia que nós defendemos, e depois eu vou-te trazer o paradigma, é exatamente tipo. Como é que tu vais conseguir gerir isso? Porque à medida que a tua opção profissional atingir algum sucesso, e eu desejo que o seja Muito do obrigado. fundo do meu coração, porque eu desejo que toda a gente que seja competente, honesta, íntegra, faça o seu trabalho como deve ser, para fazer o mecanismo funcionar, para fazer deste Portugal o país que devia ter o valor que nunca é apresentado pelos nossos representantes, digamos assim, que não passam de comerciais a vender-nos às políticas de Bruxelas, como é que tu vais, meu, conciliar, meu, e isso tudo? Eu, se estivesse na tua posição, é melhor pôr a coisa desta maneira, se eu estivesse na tua posição, epá, é quase como poeticamente eu imaginava dentro da minha cabeça, que eu sei que não o havia de acontecer, porque gajo, quando é um profissional e faz o que tem a fazer. Mas dava vontade de, utopicamente, dizer em tribunal: não, man, eu estou a defender um criminoso da merda, a acusação está-lhe a dar 20 anos, eu dou-lhe 40! Eu dou-lhe 40, sou juiz! Agora, quanto dinheiro é que ele tem para pagar pela puta da justiça? Porque senão sai-nos do nosso bolso. E que raio é que é a justiça? Porque eu próprio, quando penso na estátua da balança com as vendas, eu imagino sempre, tipo, põe o crime no prato da balança do teu braço esquerdo e põe quanto dinheiro é que custa ilibar o teu crime. Dei o exemplo do O.J. Simpson, que obviamente que era. E isso é um vídeo espetacular para se ver na internet, a reação da população negra e branca, e depois voltamos também à nossa ideologia de tipo, afinal, estamos a falar em justiça ou é racismo? Porque é um exercício muito interessante para ti, como advogado. Googlares, por exemplo, porque há vídeos disso no YouTube, não te consigo dar os keywords para encontrares, mas há um vídeo em split screen de quando deu em direto a decisão judicial do homicídio completamente assumido de uma celebridade negra, a forma como a sociedade branca e negra reagiu ao final do processo, que basicamente foi abafado por uma questão financeira não justa, não a justiça, porque a justiça aparentemente parece que é algo que pode ser financiado. É, o Epá. problema é esse mesmo. O problema é que o dinheiro sobrepõe-se ao direito. Ao direito não, à justiça. Tu falas muito no abuso de direito e eu gosto muito disso. O abuso É de o direito abuso é de a base das feministas, é a base das minorias e é a base que permite pessoas que falem como nós que legalmente o nosso discurso está a ser suprimido em nome da liberdade. E que raio de justiça é esta, mano? que raio de balança é esta? Porque se eu fosse o filho enteado do Vítor Salgado, falava à boca cheia e na boa. Quer dizer, isto não é muito popular. O grande problema da justiça é que um advogado nunca promove a justiça, promove sempre o direito. E claro que apetece a um advogado olhar para o criminoso e dizer assim, pá, este grande filho da puta matou a mulher e ainda violou a filha e estou aqui a defendê-lo. Eu não quero defender esta merda. Mas tu depois tens de morder os lábios e continuar a defender. Foste nomeado pelo Ministério Público para o fazer. És nomeado, vais ter de o fazer. E tu sabes, porque a primeira coisa que é tu perguntas assim, então você matou ou não matou? E ele, não matei, não fiz nada, sou inocente. Opa, deixa lá de merda. Uma merda, e porque digo, tu sabes. Você matou ou não matou? É porque se você está em tribunal é porque é culpado. Agora vamos lá ver se eu consigo ser falar ou não. Quase todas as vezes que vou para tribunal é porque são culpados. É raro isso não acontecer. Normalmente, mas também, só vão para tribunal só ver provas concretas. Ou então uma base que é construída pela PJ muito ciente. E que faça muito sentido. Mas, normalmente, é sempre com provas concretas. Yeah. E depois vê-se o caso. E você matou. Matei. Então o que é que você fez? Matei a senhora Amália e meti o corpo dela dentro de um ácido que desfez o corpo todo. Yeah. E sabes que legalmente isso até atenua a pena, se admitirem. Mas há quem tenha dinheiro suficiente depois, para não depois, ser condenado. Mas eles não querem ser condenados. E depois eu digo assim, então você fez isto? Fiz. O que é que você vai pagar? Pá, eu pago-lhe, eu tenho várias propriedades, tenho tudo, pá, eu pago-lhe 1 milhão, né? Fazemos aqui os preços e eu depois dou-lhe 1 milhão à parte, se você conseguir ganhar o caso. E tu vais para o caso e diz, está aqui as testemunhas, não sei o que mais. E tu dás a volta às testemunhas. Então, mas a testemunha viu a cara do... mas é parecido. É parecido. Homem de palavras. Dar a volta ao testemunho. Imagina que eu fazia parte do painel. Parece que até estás a falar num sistema jurídico mais americano. Tu não me leves a mal o meu reparo. Mas a frase que tu acabaste de usar. Dar a volta é uma palavra simpática para, como por exemplo, se eu fosse o advogado da oposição na sala contra ti, eu dizia, isto quer dizer manipulação. Porque toda a legislação portuguesa, desde a Constituição, e eu tenho algumas perguntas para ti sobre tu disseste na Tasca de Humberto, Tasca de Humberto, man! Toda a gente acorda. tu disseste que conheceste uma das pessoas que foi protagonistas da construção da Constituição. Estou errado? Pronto. Tu até deste os teus props em relação à honra e etc. E compreendo perfeitamente. Mas lá está. É aí que eu tenho que pôr o travão e tipo. É que eu sei que tu és homem para analisar exatamente essa merda. Manipular o jurado e a opinião. Porque não é um jurado. Não existe jurados. Claro, aqui em Portugal não tem nada a ver. Mas repara, é uma forma de manipular a opinião em troca de palavras. Eu vou dizer muito sinceramente. Eu acho que a maior parte das instituições públicas em Portugal, aquelas que a gente se queixa, educação, saúde, segurança, etc., estão a ser regidas por economistas e advogados. Tu com certeza que já ouviste aquela expressão. E não é pejorativo de maneira nenhuma, homem. É tão bom tu estares aqui deste lado, mano. Eu só tenho receio como é que tu vais gerir a coisa. Tu já ouviste a expressão de boas intenções e advogados está o caminho para o inferno pavimentado. É isso. Pronto. Mas eu compreendo perfeitamente a tua posição, porque se eu estivesse na tua posição, e como eu levo o meu trabalho a sério, levo a minha palavra a sério, e sou um homem que acho que tem honra, que é coisa que é... é uma palavra, é mais uma daquelas palavras em vias de extinção hoje em dia, que a gente gosta muito de usar. Isso é verdade. Como é que tu vais gerir isso tudo? É a minha curiosidade. Pronto, É que tu isto é meteste num fácil. campo tão volátil. Gravar um podcast é bué fácil comparado com o que tu fazes. Como é que eu vou explicar? Um advogado, na hora de atuar, a honra é deixada em casa. Claro. Mas Ma, imagina, antes de continuares, rápido. Imagina que eu, por exemplo, também era advogado e era o advogado da oposição. Em relação ao teu caso, tu tinhas que defender com a honra que tu deste do teu, digamos, da tua uma função parte de defender. com o E cliente. eu era o teu concorrente, o advogado ganancioso, o advogado que estava à procura de motivos para descredibilizar, digamos, o acusado. Vamos fazer de conta que eu faço parte, do acusador e tu estás a defender o acusado. Ora, grande Lex, obviamente que tens a salvaguarda do teu nome que é inteligente, mas imagina que eu era o advogado oposto com a mesma motivação que tu. No caso de defender o inocente, e tu tinhas calhado no caso de defender o acusado, que era autenticamente o criminoso, mas tinhas que fazer o teu trabalho, que era minimizar a pena que ele vai apanhar, porque é isso que faz de ti um advogado competente, de carreira, com futuro. E eu chegava aqui a casa à noite e, por exemplo, encontrava este podcast que nós estamos a gravar. E de alguma maneira conseguia um contorno legislativo de apresentar como prova para descredibilizar a tua opinião em relação a editar certos takes de coisas que tu estás aqui a dizer, por exemplo. Por isso é que eu aprecio bué a tua furtividade testicular de te estares a expressar com a tua função neste aspecto. Eu não sei até que ponto é que isto possa vir a ser um dilema para ti. Eu estou a dizer isto de um ponto de vista preocupado contigo, porque tu és uma mais-valia no, digamos, chamado movimento de qualquer coisa. Sim, não, eu estou a entender, mas todos os advogados, aliás, na própria universidade, ensinam-te isto, percebes? Os próprios juízes Manda as dicas que a gente não sabe. sabem disto, que o único que sabe a verdadeira história e que tem de saber se quer defender é o advogado de defesa. E o juiz vai tentar ao máximo perceber se eu estou a mentir, se não estou, e depois é assim, Mas mesmo que o juiz diga. tu não achas que o teu trabalho exige, às vezes, e eu compreendo o facto de a gente se desligar no trabalho. Eu também já cometi atividades ilegais no meu trabalho. Eu posso dizer, na boa, para te sentires à vontade. E tipo, eu vou negar qualquer tipo de acusação. Mas eu já falsifiquei documentos para um comandante de GNR. Por causa da minha parte, da minha função, da minha especialização. Mas obviamente tomei salvaguardas e guardei backups de tudo. Originais, photoshopados, Claro. etc. Mas acredita que se eu te apresentasse aquele documento à tua frente, tu não havias de distinguir a diferença. Então perpetuavas mais um crime de corrupção. E eu sei que tu não és estúpido. Porque há sempre uma cópia noutro sítio qualquer. E depois a discussão tornava-se aquela ata. Qual é a original? É um bocado complicado. Porque eu digo-te, Lex, eu compreendo. A minha preocupação é compreender tão a tua. É isto que. A gente podia estar aqui a falar de factos da União Europeia, etc., de Portugal, mas no fundo o que interessa é o indivíduo. Porque é isso que até tu tens que explorar. Até para ganhar a simpatia de um juiz. O fator humano está sempre presente. Eu não sei se Isso. tu tiraste alguma parte da advocacia de programação neurolinguística, porque de certeza que, além de ser uma mais-valia, até, digamos, os padres de alta patente dentro do catolicismo romano o fazem. Não é à toa que eles falam todos assim, não sei lá porquê, mas é uma forma de atenuar a mente. Porque É, no fundo, no fundo, no fundo. eles falam para não ter feições na Exato. cara. E no fundo, no fundo, no fundo, por mais Eu, eu. invenções que a gente invente dentro desta vivência da humanidade e desta utopia, se me permites, Mas da isso é engraçado. justiça, tudo se torna em relação ao indivíduo que tem autoridade, que às vezes até foi nomeada como ao sorteio. Tu sabes qual foi o sorteio? Que só a quarta vez é que saiu o nome certo, porque saía sempre o nome certo para defender o Sócrates. Eu sei. Foda-se. Isso, epá, lá está, o problema é essa corrupção. Mas esse ponto é importante. Pois Que é, expando, please. antes fazia teatro. Eu Ok. andei no teatro quando Boa era pequeno. adição. E depois, quando estava nas aulas, também fazia algumas peças de teatro e amador, mas era de forma a eu conseguir interpretar uma personagem. Porquê? Porque no direito, e como advogado, tu és uma personagem, não és tu. Não, não podes, tu não podes julgar. É como eu digo, o advogado não tem um martelo. Não, não, o Entendes? juiz é que tem, mas O advogado tem a fala. tu tens que É reconhecer. o único instrumento que o advogado tem, Desculpa. para além dos códigos, é a fala, é a manipulação. Um Exato. advogado tenta persuadir e manipular, e são assuntos diferentes. De uma forma a conseguir ganhar o caso. Porque isto é como um jogo de futebol. Se eu fosse Imagina. o advogado de defesa, dizia-te persuadir e manipular, isso é quase a mesma coisa, não? Porque Não é. persuadir vem num ponto honesto, manipular vem num ponto falso. Lá está. Persuadir é o que a gente está a tentar fazer, por exemplo, a gravar este podcast. Manipular Claro, é. não é o que nós Só estamos a direita é aqui, tentar não é a chamar nossa as pessoas intenção. à razão. Mas lá É está, chamar as pessoas à razão. desculpa lá, eu não sou advogado, mas eu acho que é neste campo que a advocacia opera com muito aconselhamento para teres uma carreira de sucesso. Epá, eu não estou. Epá, homem, sinceramente, Lex, eu não estou. Tu és uma mais-valia. Deixa só pegar Eu devia-te no pagar ponto. uma consulta de advocacia por gravar este podcast, porque acho que é uma mais-valia. Alguém que sabe. Tem o compasso moral no sítio certo e sabe como a lei funciona, que se calhar tu próprio, eu não quero pôr palavras na tua boca, mas às vezes podes dar por ti a acender algo que tu sabes que é injusto. É isto que eu que eu que eu Isso é a vida de um advogado, é defender a injustiça. mano. Como é que tu geres isso? Pronto, é isso que eu te vou explicar com um exemplo de futebol. Que é, imagina que eu sou do Adoro futebol. Benfica e o Benfica corrompeu o Belenenses e nós vamos jogar os dois. E eu sei que o Belenenses está corrompido e que vai perder, de propósito. Mas depois tu ficas naquela, ah, não queres jogar porque eu não estou para estas merdas. Merdas, tenho a minha honra, tenho o meu orgulho, tenho a minha dignidade. Mas depois pensas assim: peraí, eu estou corrompido, eu posso ir fazer um grande jogo e ainda marco 5 gols e se calhar vou pôr uma grande equipa a ganhar milhões. E fica aí este dilema, entendes? É tudo. Só que É isso mesmo. tu és obrigado, seja pela justiça, seja pelo Benfica, a jogar, entendes? Claro, é a tal cena que eu já tinha dito, que eu até no meu E local depois tu de trabalho podes tenho escolher. que me corromper. Tenho que, tipo, pisar os meus valores. Porque até podemos usar a analogia de que esta vida é um jogo. E tu, É, isso é sabendo verdade. as regras do jogo, e tu és É um RPG. especialista, tu és tipo. E desculpa lá, só um bocadinho. É só. É porque tu estás no meio em que ditas as regras do jogo. Quando tu abres uma caixa de Monopólio e tens as instruções na parte de trás, tu és o homem que sabe interpretar a parte de trás da caixa para jogarmos o jogo. Mas é engraçado que todos sabem, entendes? O juiz não, sabe. Não. Há certas coisas. Sabes qual. Tu podes jogar. Desculpa. Eu deixo agora já a abertura. Não me leves a mal, tenho que abrir a porta à minha namorada, que ela está aqui à porta. Mas okay. Tu sabes as regras do jogo. Se fores uma pessoa altamente competente, sabes manipular as regras do jogo. E acredita, epá, isto não é um comentário a ti pessoalmente, é em relação à tua área. Não é à toa que o Sporting meteu logo 4 juízes no painel. E eu testo futebol também, mas nota-se como a corrupção avança. Epá, digo-te, ouve, eu dou-te o meu maior louvor por estares na área que estás e opinares genuinamente o indivíduo soberano que és e equilibrar. Tu é que és a balança da justiça em termos intelectuais, porque a justiça é um braço para baixo e o outro decapitado mesmo, tipo, fuck it, foi amputado, não vale a pena. É a justiça hoje em dia, eu podia dizer muito levianamente que me dá uma sensação que tu pagas pela... É uma questão de... É como ontem vi um comentário até no Twitter que é... Não é uma questão do crime. É uma questão de conforto financeiro do ladrão. Para pagar a sua própria justiça. E tu meteste-te num dilema. E agora, não me leves a mal. É só 2 minutos. Deixa-te a plataforma aberta. Podes ir à casa de banho. Ou podes falar mal de mim, etc. 2 minutos. Vou abrir a porta à minha namorada. Só um bocadinho. Mas, por favor, aproveita. Eu vou deixar a gravar na boa. Vou é perder 2 minutos, eu aviso de quando chegar. Mas, aproveita. É só um bocadinho, okay. Desculpa lá. Já cá estou? Estou. Ah, não, não sei. Tipo, foi só um split second. É porque eu não tenho um advogado a preço correto para me processar o condomínio, para pôr a puta das campainhas a funcionar, porque eu vivo num quarto andar e carrego no botão para abrir a porta e a porta não abre porque um craniano qualquer instalou um sistema novo que não serve de nada, man. Estava tão bom como antigamente. Que às vezes é o que a gente se queixa. É. Lex, please, representa-me. Isso tu podes falar com a gente da autoridade e tentar ou ameaçares. Uma grande coisa, se tu ameaçares o senhor e eu dizendo assim, olha, desculpa lá, isto não funciona, eu pago um X pelo condomínio e quero que isto funcione. Estou nesse direito como consumidor. E ele é obrigado a arranjar. Eu sei que é obrigado a arranjar. E o facto de ele arranjar é que fodeu tudo. E a maior parte das pessoas hoje em dia tem aquele hábito tecnológico tão ridículo, na minha opinião. E eu adoro tecnologia. Foda-se, man. Foda-se. Eu faço o meu site, eu faço esta merda sozinho. One man show. Obrigado por participares mesmo. Mas, ao fim e ao cabo, é tipo, é um dilema parvo, tipo, se tu fores tão bom advogado como o gajo que administra o condomínio é bom a trocar as campainhas, vamos pedir ali para as arcadas de Santa Apolónia, num instante, porque não temos rendimento, estás a perceber? É um atestado de incompetência autêntico. E tipo, eu vou-me chatear porquê? Há certas coisas, que é algo que a gente se calhar defende ideologicamente, em certos aspectos, porque a evolução também nos põe num novo ritmo, apesar de defendermos os valores básicos que trouxeram a humanidade até esta evolução tecnológica, de dizer, pura e simplesmente, isto estava a funcionar bem, deixa lá estar essa merda como está. Porque desde que alteraram o painel do meu prédio de entrada, com aquele PIN number de qualquer pessoa que nem sequer viva cá e saiba o código, entra no meu prédio, puta que os pariu, mano. What the fuck is that? Sim. Tens a chave no bolso, tu entras no meu prédio, és de fora e sabes o código, puta que te pariu. Não, é verdade, mas agora todos os prédios são assim. Também nunca percebi porquê. Já, porque... é tipo, não, mas a desculpa tecnológica é sempre, é facilitismo. Facilitismo à ladruagem? Pois, qual facilitismo? Sou morto cá, eu tenho a chave. Eu não preciso. Mas alteraram o painel de tal maneira para dar a entrada, como a Europa diz a Portugal, para todos os migrantes, que tipo, bora trocar um bocado assim de tema, de entra tudo. Não precisas ter a chave ou a soberania ou o respeito. Basta marcares aquele código que alguém se chibou porque defende o multiculturalismo global. E agora tem que ir descer 4 andares para abrir a porta à minha namorada. Ridículo. E se eu refilar, tipo, o bacano que instalou o sistema diz: oh, não tem competência suficiente para arranjar um problema do qual ele nos meteu em. E agora, vou gastar dinheiro com um advogado? Porque a advocacia custa dinheiro. Por isso é que os bandidos continuam cá fora. Não é os bandidos que continuam cá fora. É, os mafiosos continuam cá fora. E os bandidos vão logo lá para dentro. Tu na tua vida que tens, eu faço-te o repto. Vamos a um supermercado roubar uma carcaça. Bora tentar essa merda. Podes roubar um banco. Podes roubar Portugal. Podes sociabilizar a dívida. Podes sacar tostões de toda a gente. Foi aquela coisa que eu ouvi na tasca de o passo é que ficou com a reputação. A gente tem que migrar um bocado de tópico, que eu quero aprofundar mais coisas, porque é enfadonho, é um dilema e tu é que tens as respostas, não interessa às perguntas, mas é exatamente isso. É esse o problema, porque não existe, é uma justiça económica, como eu chamo, e não uma justiça jurídica, não existe. Mas será que não é a economia que dita o nível da justiça? Porque, basicamente, quem nos rouba... Porque é assim... Ok. Tens a política, tu tens o direito e tu tens a economia. E são três dimensões distintas. Claro. Mas que cada vez mais a economia está a comer a política e a comer o direito. Ora bem. Percebes? Por isso é que a Troika fez um overload à nossa Constituição. No tempo do Passos Coelho, que ficou com a reputação de preparar o terreno para o PS, dar palmadinhas nas suas próprias costas, quando nós notamos imediatamente que não passa de uma geringonça. E não é uma questão de que esteja a acender o Passos Coelho. Daí este dilema que eu sofro, que é basicamente até que ponto é mais fácil para coisas assim. Até que ponto é que nós somos o agente, por estarmos no lado oposto, que está em crescimento lento, mas está em crescimento, e é baseado até no bom senso. No bom senso. É irónico como nos põe num lado racista e xenófobo e não sei o quê, quando a nossa própria machista. Opinião sofre, e lá está, a nossa própria opinião sofre de todas as queixas que a nossa própria opinião, antes de ser ouvida, é acusada de o ser. Tipo, para começar... É verdade, mas isto tudo é uma estratégia política. E tu tens várias estratégias políticas que são propostas sociais e económicas. E, por exemplo, eu vou-te dar uma estratégia política fiscal sobre o IRC. O IRC sempre foi um imposto proporcional, isto é, um Vais imposto ser de taxa mais única. privadas. Mas sim, isso Sim, chuta, chuta. um imposto de taxa única, que era 25%. E houve um grande jurista que baixou esse imposto e criou duas taxas, ficando um imposto progressivo, que é a taxa de 17,5%, que é para as empresas que façam um lucro inferior a 15 mil euros anual. Exato. Que é raríssimo. É o pessoal que paga a função pública. Lá está. E fica 21% para o resto. E agora tu pensas assim: ah, isto foi uma ótima proposta, porque a esquerda está a ajudar as empresas, as microempresas. Não, nem pensar. Porque se tu fizeres a conta, claro, das grandes empresas, de 25% a 21%, 4%, e 4% são milhões. Claro, mas é isso que eu aprecio. Entendi. Tanto em ti, meu. É que tu sabes, meu. É um dilema da treta. Eu digo-te com o máximo respeito, eu não tinha o arcabouço de exercer a tua área, meu. Eu passava-me. Eu mais facilmente dava um tiro na testa do juiz do que defender um criminoso. Não tenho esse calibre, pá. Eu não tenho esse calibre. Quando tu vês assim, pensa que tu sabes quem cometeu o crime. Tu sabes quem é que deve ir preso. E tu és um grande advogado a safar essa pessoa que cometeu um crime. Estás a ver? E o juiz totó a dizer: ah, muito bem, então é libado. Não sofre nenhum tipo de sentença, nenhum tipo de sanção. E tu ficas assim: desculpa. Uhum. Tu não consegues perceber que foi este gajo que fez esta merda toda? Foi este gajo que deixou as pessoas na penúria? Olha o caso do antigo gestor da Millennium, do BCP. Exato. O caso com as ações e não sei o quê. 5 anos de pena suspensa e uma palmadinha nas mãos. Sabe, isso pessoas, não é justiça. E tem uma reforma mensal de 171 euros. Já, nem dá para comprar o pão. Isso é tráfico de influência. Pois é, mas, por exemplo, agora falando até em tráfico de influências, temos um dos maiores dissuasores, que é uma crítica minha, da psique dos portugueses, que nós tanto andamos aqui a tentar defender no nosso cantinho, no nosso beco, nas nossas tascas, whatever, é a chamada à razão do óbvio. O que é que distingue nós do resto daquilo que consideramos o inimigo em relação à ideologia que está a ser patrocinada, que já sabemos a priori que, dando continuidade, não é preciso ter uma bola de cristal, vai ser um fator de deterioração social do nosso belo Portugal, que a gente tanto gosta, que até pode ser considerado um dogma. Aliás, epá, lá está, meu, mas já está a criar feridas. Já está a criar feridas. E cada vez mais a direita está a ficar com cancrena e a ficar podre. Não, por não, não, não. Eu acho que a direita está a crescer. Mas é que eu agora tenho que me... Desculpa. Mas o problema é, a direita agora está a crescer, está a melhorar, entendes? Sim. Mas a direita, antigamente, na altura de Pedro Passos Coelho, criou uma cancrena devido à troika, devido a problemas criados pela esquerda, e a esquerda disse: ah, nós não somos o Sócrates, Sócrates é que fez isso, não sei quem, não sei o que mais. E não foi só o Sócrates, foram todos os anteriores. Pois é, isto, é uma perpetuação do sistema, é exatamente isto, aí que eu quero chegar, eu sei que tu sabes, meu. Quando nós entramos na União Europeia. Porque quando nós entramos na União Europeia, o que aconteceu? Começámos a receber rendimentos. Oi, né? Não, o dinheiro. Eu aí tenho que tocar naquele ponto do podcast das maminhas, que eu não percebo lá porque raio é que isso aconteceu, mas pronto. Eu, quando intervi na Tasca, do grande Focalor, grande mesmo, grande Focalor, que é mais uma pessoa que, tal como tu, está-se a pôr na linha. Porque, epá, não sei, não quero estar a pôr palavras na tua boca, mas parece que é algo que é tão mais forte do que nós, como nos estarmos aqui como eu tinha dito antes de começarmos a gravar, interrompermos um ao outro, porque a gente sabe que leva isto muito a sério. Eu sinto que tu és uma pessoa que está a levar isto muito a sério. Muito a sério. Claro. E então, lá está, há aquele dilema. Que é mesmo tipo. Eu cheguei a um ponto que é um bocado do género. Para já, as minhas opiniões são involuntariamente, da minha parte, identificadas com a direita. A própria direita alberga. Epá, lá está. Nós estamos a ser lançados para um jogo tão básico que é tipo. Tu ou és da esquerda ou és da Pois direita. E é. agora chegamos a esse paradigma. E Só esse é que, o problema. lá está, mas todos os campos, seja o extremismo, e tu como advogado andas à procura dos pormenores, porque é nos pormenores que está a essência da razão. Estamos a viver este mundo um bocado de uma forma intelectualmente infantil. Para estarmos a É isso. apresentar o problema num Tu paradigma chegaste de a um divisão ponto. social tão intensa que faz parte da programação do ciclo histórico que estamos sempre a passar. Eu às vezes pergunto-me a mim próprio. A minha opinião cai mais em agrado pela direita, mas ao mesmo tempo eu estou a perpetuar o ciclo histórico. Do costume da destruição e reconstrução da humanidade enquanto estamos divididos e não vamos este barco avante porque continuamos a cumprir aquele ciclo. E agora vamos nos considerar soberanamente intelectual e muito sofisticados nas nossas opiniões. Então, tipo, quando é que quebramos o ciclo? E qual é a solução? Porque a solução é o paradigma do costume. Sim. A esquerda manifesta-se de uma maneira tão grande que a direita cresce. Em forma simplória. E depois, a direita cresce tanto que a esquerda ganha força e impera novamente. E o que É é um que ciclo. acontece no entretanto? A gente morre. Pessoas com ideologia como a nossa fodem-se. Verdade. Isto é importante e é assim. Eu sou de direita, mas existem coisas que eu defendo da esquerda. Eu não sou uma pessoa. O quê? Disseste uma ideia de esquerda? Não, eu detesto isso, tenho nojo por isso. Não. Existem algumas ideias de esquerda importantes. Claro, claro. Nós temos de olhar para a equidade, para uma justiça social. É isso que eu considero. Agora, Mas não tu me venham falas a muito dizer. do abuso de direito, que é uma verdade. Lá está. Mas faz-te E por um exemplo. homem de direita tão radical que é muito fácil pintar-te um bigode a Hitler e descartar o teu discurso. É verdade. Eu, E por o exemplo, meu? E o meu? eu basta dizer uma coisa. Eu basta dizer que a mulher diz, mulher feminista diz, ah, vocês homens não percebem o nosso sofrimento, nós trabalhamos e não conseguimos cargos executivos, não conseguimos nada, é tudo para vocês. Isso é uma treta. Amiga, isso é mentira. Dá-me fontes, Claro. porque eu conheço várias empresas, eu tive uma colega minha que hoje em dia é gestora de uma cadeia de hotéis e tirou turismo As e ultrapassou advogados que queriam mulheres esse lugar. em termos, digamos, de educação, estão maioritariamente mais aptas Claro. para apanhar aquele job. Que vai, digamos, ditar o nosso futuro. Porque os homens, epá, os homens, devido a vários fatores sociais e etc., ou querem ser estrelas de hip-hop ou jogadores de futebol. E as mulheres, ou querem ser umas hoes, junto dos perdulários que vão acabar a sua vida numa prisão, ou querem, tipo, ser umas gold diggers. Que vão processar o homem por algum tipo de violação e acredita que só ouvir os meus podcasts, eu não defendo o Ronaldo de maneira nenhuma, mas tanto o caso do Kavanaugh e do Ronaldo virou a balança da justiça cega, sem dinheiro nos pratos, de ditar realmente algo que nós sabemos intrinsecamente, como é que funciona o cérebro de uma mulher em termos de interesse, porque o amor entre o homem e uma mulher é expressado de uma maneira diferente. Elas chamam o nosso amor como um cão e eu chamo o amor delas como interesse financeiro, conforto. Eu passo a vida a dizer como exemplo, pode chegar um gordo, feio, desdentado, estrábico, num Ferrari, à frente daquele café, dou-lhe uma semana para ter uma puta ao colo. Não é amor? Claro. Existem filmes como, por exemplo, A Mulher do Homem do Talho, que é um homem cheio de aguido, que se apaixona pela mulher do homem do talho. Existem filmes como A Pretty Woman, que é um gajo com tanto dinheiro que contrata uma prostituta, que cai no amor. E existem filmes como aquele gajo que é pobre e a mulher rica, que eu não sei qual é o filme. Não há filme. Não há filme. É verdade. Uma comédia... Porque lá está, eu abraço. Desculpa. Eu abraço a diferença entre o homem e a mulher. Porque lá está, como vocês falaram, Natasha, os direitos são os mesmos. Tal como, claro, se fosses, há tal como se fosses branco, preto, amarelo, as bolinhas roxas, whatever. Os direitos são os mesmos. Agora, quem se anda a queixar pela sua própria incompetência anda a falar mais alto do que nós. Mas bem mais alto do que nós. É irritante, meu. Mulheres de merda que odeiam homens passam a vida a queixar-se de homens porque andam a escolher constantemente os homens errados, meu. Desculpa lá, meu. Desculpa lá. É verdade. Eu vou-te dizer um comentário muito sincero. E eu, desculpa lá. Tenho aqui a mulher da minha vida ao meu lado e ela sabe que ela estava lá no momento. Eu vi dois putos a passar em frente ao bar onde eu costumo beber um copo e confraternizar com as pessoas que eu gosto e me deixam falar à vontade, como tu. E eles, enquanto passavam para se ir sentar num muro e enrolar uma ganza, um deles disse assim: um puto, como aqueles que eu deposito a minha esperança por estarem mais em concordância, mas ainda não passaram aquela fase para serem mais maduros. Ainda não estão maduros. Já. Ainda são muito verdes. Já, mas eles próprios têm que admitir que à medida que o tempo passa, vão evoluir. Quem estagna é que é o nosso problema. Mas pronto, continuando. O comentário que eu ouvi do puto a passar à frente da esplanada onde eu estava foi: ah! Mas curte, Lex, curte. Lá porque o gajo teve 2 anos preso, pensa que é alguém. Ah, mas este é que é o currículo. Isto é que é o currículo. Que tristeza. E o que é que as pitas procuram? Um gajo como aqueles. O 50 Cent levou 7 tiros, gravou um álbum, porreiro. É música. Não, não é música. Claro que não. Aliás, eu detesto. É estúpido, pá. Porque o hip hop é sempre a mesma coisa, é sempre drogas, putas, epá, e vidas loucas, isso. Eu aí tenho que... Epá, ouve, sabes como tudo na vida, porque a gente está a falar em termos generalistas, uma coisa que destrói logo uma discussão qualquer é como o hábito marxista cultural, a gente fala em generalismos. Porque não podemos levar em consideração todos os fatores em qualquer coisa. Isso é o apoio um bocado do politicamente correto. Tipo, epá, mas este gajo é doutor e tem uma cor diferente do que tu consideras. E um gajo tem que dizer, epá, eu estava a falar generalisticamente falando. Eu curto bué, e abro aqui, está a ser público, eu gosto à brava. Por exemplo, a parte da música em Portugal, que até envolve o hip-hop, não sei lá porquê, porque eu estou aqui na margem sul, é lá para o norte. É como a indústria. O norte é muito importante para a economia portuguesa e está sempre a ser um bocado ostracizado por causa, às vezes, do dogma do futebol e etc. Eu curto bem Fuse e Dilemma. Apesar de ser hip-hop, A Eu era própria viciado hip-hop em Fio. tem umas letras bué Claro. adultas, bué, pronto, há sempre uma exceção. Mas isso é poesia. Para mim, isso é poesia cantada, entende? Não é aquele tipo de hip-hop que é sempre a mesma coisa e que toda a gente gosta de Opa, imitar mas eu e essa é a mensagem. estou a falar de um coletivo que está mais junto à minha faixa etária em termos de idade, que numa das rimas diz, por exemplo. Não percebes o que eu digo? Marca consulta, vai para a biblioteca, filho da puta. Lindo! Não é, vais ter uma puta. Não é nada, porque até as feministas, que é irónico, e isso eu sei que é um comentário que de certeza tu vais adorar porque tu concordas, porque é assim que a gente pensa. As feministas mais fervorosas batem sempre palmas às estrelas de hip-hop que tu estás a criticar, e eu É compreendo verdade. quais são. Que ostracizam, maltratam, são completamente foda-se, mas aparentemente as feministas, desde que tenham um pau ilusoriamente e mitologicamente grande, não interessa a carreira profissional, ele vai parar a uma prisão, vão ter dois a três filhos de homens que estão presos, a passeá-los e a sustentá-los constantemente, porque está na moda. Está na É verdade. moda. É uma tristeza, aliás. O hip-hop é um argumento tão fixe para enfiar nas guelas de uma feminista que não passa mais nada da sua vida a comer Häagen-Dazs à frente de um computador, a criticar tudo e todos, porque não tem sequer um homem que a convide para sair à noite, porque já está badocha e moldada à cadeira Aliás, que chegue. elas até dizem: nós não precisamos de homens, nós podemos ser independentes sozinhas. Isso Tipo, o é que é que uma coisa estúpido. tem a ver com outra? Mas eu com A com eu minha namorada é advogada também e é independente. Não, e está comigo e precisa de mim como eu preciso dela. E já somos ambos ela está independentes financeiramente. é uma relação é engraçado. Dentro dos valores que o marxismo cultural defende, nós estamos aqui como homens, como se alguém alguma vez tivesse a opção de ter nascido como tal e etc. Porque a gente até consegue chegar a esse ponto de termos essa empatia. Mas de repente é tipo a patriarquia, a matriarquia, não sei o quê, andamos aqui num conflito absolutamente ridículo. Quando pura e simplesmente tu sabes que em termos legais, digamos, os direitos. Isto é muito simpático da minha parte, porque eu acho que os direitos das minorias numa democracia que é hipócrita à brava são maiores do que quem anda a pagar a conta. E convencem-nos a Ai. nós que isto é tudo uma igualdade do caralho. As mulheres e os homens têm Isso é tudo necessidades política. diferentes, mas os nossos direitos são iguais. Iguais, é Claro, uma questão de mas é. competência. Por exemplo, as mulheres no meu curso, e agora falando também de direito, há muito mais mulheres a seguir magistratura e para juízas do que propriamente homens. Tu tens É mais porque juízas os gajos do que querem juízes. ser Ronaldos ou estrelas de hip-hop. E há mulheres que E querem ser a companheira do perdulário ou serem donas da sua própria vida. é isso As mesmo que tens. mulheres, no futuro, organicamente, devido à propaganda marxista que nós tanto nos queixamos, vão realmente imperar. E eu não sei como é que daqui a 10 anos vão dizer que a mulher ganha mais ou menos que o homem. Porque essa discussão, mas depois lá está, a mulher fisiologicamente, devido a ser o corpo que ela transporta, vai parir, dá-lhe pausa. Vai ser mãe, dá-lhe pausa porque vem o futuro. E devia ter um pai ao lado para educar uma criança, seja homem ou mulher, ao contrário daquela escola do Francisco não sei quê, de ser algo que nos proporcione um futuro útil. Mas, como estamos aqui nesta divisão de lésbicas gordas convencidas que os homens são um nojo, que não conseguem arranjar nenhum, que é mesmo Posso assim, dizer uma coisa muito rápida? força. Isto está tão mal que houve uma vez que eu tinha ido comprar tabaco e não veio o carro e estava a andar para casa. E estava uma rapariga a andar também, só que eu estava com pressa. e comecei a andar mais rápido. A rapariga começou a fugir. Eu até parei e fiquei mal. Paranoia. Tipo, o quê? Eu só estava a ir para casa. E estava bem vestido. Tipo, não estava. Pronto, não parecia um bandido, entendes? Ouve. Estava só com, estava com uma camisa, tipo, a coisa. Ela começou a fugir. Ela nem sequer olhou para trás. É, Tu ficas. paranoia. O que é que isto está a acontecer? Nem às Eu vezes, já estive à sabes? porta de um shopping. De um shopping. Porque fui com um casal amigo meu e eu sozinho. E tipo, eles foram às compras e eu fiquei junto ao carro. E outro casal que saiu começou a chamar aos altos berros. Oh Pitcher, pensas que levas daqui alguns drogues? Eu fiquei a olhar para eles tipo. É tipo, what the fuck? Estás a dar espetáculo e agora o que é que me apetecia fazer? Dar-lhe um quenco nos cornos. Mas se eu lhe desse um quenco, perdia a razão. Tu, como advogado, fedias-me logo. Claro. E isso é um grande problema. Já, É que eu vejo as mas pessoas lá está. Mas que não podes fazer nada, entende? Tu tens de ir nós falar. vivemos com isto. E é na boa. E o problema é que depois, quando digamos, mais uma vez, entre aspas, os nossos inimigos nos criticam, eu acho que. Eu acho que no fundo nós somos bastante humildes nas nossas próprias crenças. As pessoas com que a gente se chateia é que têm opiniões tão fortes, baseadas em nada. É isso que eu ia dizer. As nossas opiniões são baseadas em algo que nós tivemos que lutar internamente para admitir que o são. Claro, Internamente, para e nos o problema sentirmos é que honestos. é muito fácil tu pegares numa tocha e incendiares um mato. E é isto que os feministas fazem. É, pegam numa tocha à toa e mandam. E depois é uma grande confusão. Mas não mandam por uma. Tipo, não tem uma intenção. Isto é, não tem um fundamento lógico, nem um fundamento jurídico, nem económico, nem político. Político tem. O problema é este: é que a política é designada como uma cobra venenosa. E que tu tentas ao máximo não ser picado por isso. Entendes? O marxismo cultural são cobras que vão e tentam te picar. Tipo. Eu, quando estive no Bloco de Esquerda, não via uma pessoa que pensasse diferente. Não via uma pessoa. Parecia um exército. O fascismo era tal e qual, um exército. Toda a gente pensava da mesma forma. E quem pensasse de uma forma diferente, ou quem dissesse uma frase diferente, era chamada de estúpida, insultada, e ficava tão mal vista, e não sei o que, não sei o que mais, que no dia seguinte ela pedia desculpa, era obrigada a pedir desculpa. Sobre o seu pensamento um pouco mais à direita. Que era lógico. Que até era um pensamento lógico. Que era, tipo, porque é que não se baixavam os impostos, não sei o quê. Estamos aqui a destruir uma eficiência para trazer uma equidade. Mas sem eficiência não é equidade. Foi isto. E os bloquistas atacaram logo a dizer que ela estava a ler muito sobre o fascismo. O que é que isto tem a ver com o fascismo? Aliás, o Lá fascismo está, é uma divisão é de uma premissa fações. socialista. E lembra-te que as pessoas que nos criticam em termos opinativos, e eu digo nos muito levianamente, tenho que estar sempre a lembrar que estou a falar com um advogado, caraças. Mas as pessoas que nos criticam, basicamente, usam a plataforma que foi criada pela ideologia que a gente defende. E isso eles não reparam. Eles não reparam porque eles não podem reparar. Isto, eles se veem em branco. Eles não têm íris, entendes? Eles são zombies. Tu és um homem que recua um bocado na história para formular a sua opinião. Tu chegaste Claro. aqui sozinho. Não foi Claro. por eu ter convidado ou teres ido ao Focalor. Não, a gente já tinha nos instruído sozinhos para chegar aqui. Por isso é que eu dou sempre grande esperança à geração mais nova, que ainda está a operar às vezes num nível diferente, que é natural, na minha opinião, mas realmente as prioridades ainda não estão bem definidas, na minha opinião. Não, porque ainda há aquela. ainda estão na universidade, não sei o quê, há ali um certo concurso de protagonismo e ego e não sei o quê, mas mais tarde, e não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade, vão chegar à conclusão que, tipo, tudo não passou de uma palhaçada. Mas, É, pronto. ótimo, ótimo, ainda bem que já pensam assim, porque eu também pensava assim. Mas isso é uma evolução, né? Nós Claro, porque quem há 10 estagna é o nosso anos inimigo. achávamos uma coisa. Claro, nós há 10 anos achávamos uma coisa e hoje olhamos como é que eu fico tão estúpido ou tão ignorante a pensar isto. Já, Eu na universidade mas dizia. isso é uma questão de humildade. Claro. E o que é que nos chamam? Xenófobo, racista, etc. E um gajo fica, what the fuck, man? Quer dizer, tu Nós. estás-me a apontar o dedo a exatamente tudo o que tu criticas, que tu não passas nada melhor de representar. Exatamente isso. Que hipócrita. Lógica. Tu Claro. operas É na hipócrita. lógica. A esquerda, tipo, eu quando falo de esquerda, eu não falo muito do PS, porque o PS para mim não é o melhor partido e fez muito mal, mas é um partido de esquerda que eu até tenho um certo respeito. O PCP eu tenho também um certo respeito, porque não me identifico nada, acho que são uma cambada de escumalha em termos intelectuais, mas pronto, são conservadores, têm aquela coisa pela pátria, e eu respeito isto. Agora, o Bloco de Esquerda, que foi feito para ser socialista, e é tanto, tu consegues meter o Bloco de Esquerda como socialista de esquerda e de extrema esquerda. Ele está nas vertentes todas. Eu li um comentário no Twitter no outro dia que é dentro da facção comunista, o Bloco de Esquerda é o único partido que consegue proteger as elites milionárias de fazerem parte do proletariado. É verdade. Que é ridículo. Que é tipo, quer dizer, grandes investidores, grandes malhas, grandes finanças a defenderem os direitos de algo que eles estão a usufruir à grande e à francesa. E depois lá está, mas olha, agora deixa-me saltar um bocadinho mesmo para Claro. exatamente o paradigma do que é a direita e a esquerda, porque isto é das minhas maiores preocupações. Já deu para perceber que o meu tipo de discurso cai muito à direita, mas eu próprio tenho muitas dificuldades em identificar-me com algum tipo de facção, porque acho que fazer parte da facção é perpetuar o problema. A direita realmente agora está a crescer, devido a não admitidamente as políticas que nos gerem estarem a partir de esquerda. Mas muita gente, até comentadores nos mídias, que manipulam a sociedade que nos rodeiam. Isso é que é sempre um bom brio a ver pessoas mais novas já. Não tão maturas, mas com as ideias certas, que se tudo correr bem até se vão rir, como eu provavelmente e tu nos vamos rir deste podcast daqui a 10 anos, porque tipo, Claro. podíamos ter dito algo melhor, superior, porque faz parte da evolução, mas que se lixe. Nós estamos sempre a evoluir Vamos, vamos, até à vamos. morte. Já, mas. E vou morrer sem nada saber, como tu. Claro. Mas no fundo, ao menos, abrimos a nossa, digamos, É como eu digo. intelectualidade à versatilidade ideológica, e eu chego a Eu um penso. ponto que eu não sei, desculpa, eu calmo já. Eu não sei até que Não, não. ponto é que fazer parte da facção, porque eu acho que hoje em dia eu não estou a ser sofista, que é tipo, caga nisso, vamos todos morrer, então tu podes matar alguém, não há problema, não, não é por aí. Eu só fico é com algum receio de, visto que os tempos continuam sempre a mudar e as armas com que esta guerra da colonização está a ser lutada na Europa, como por exemplo invasão de refugiados com mais direito do que tu e etc. Aquelas coisas que a gente se queixa. Até que ponto é que nós estamos a fazer parte do problema por termos ou identificarmos-nos com uma facção que faz parte do jogo cíclico histórico que os marxistas não perdem um minuto a ler a tendência, o ciclo, a história, de onde viemos, para onde vamos, os valores de família que estão a ser postos debaixo de um carril de comboio, como se nem sequer por acaso tu estás a expressar com uma opinião contraditória, herdando o valor de alguém que ainda se deu ao trabalho de ser um casal para te educar como criança. Será que nós estarmos-nos a jogar o jogo, que é básico, porque tu sabes, mano, a sociedade, a lei, a soberania, tudo tornou-se num ponto tão complexo, as palavras importam. Às vezes até há constituições escritas por advogados que usam aquela palavra certa para interpretar consoante a conveniência, para continuar a dar aquela divisão social, porque é muito mais fácil liderar uma população dividida do que unida. Porque alguém que queira governar um Estado soberano com uma população dividida. Fácil. Claro. Aliás, agora batendo no tema que é entre a esquerda e a direita, eu acho que a esquerda e a direita resumem-se uma perspectiva muito básica. A esquerda sempre foi mais apoiante, e agora numa perspectiva socialista, há uma justiça social. A direita também, só que a diferença é que a esquerda aposta exclusivamente numa equidade e a direita aposta exclusivamente não, mas aposta mais numa eficiência. Isto é, a direita acha que se melhorar a condição dos privados, abrirem empresas, estarem postos de mercado e fazer o mercado fluir, vai aumentar os rendimentos e as pessoas vão ter hipótese de ter uma boa vida. A esquerda acha que se retirar o dinheiro daqueles que já abriram as empresas, de tributá-los até a Claro. última carne, que vai depois distribuir a riqueza entre todas as pessoas. Agora o Isso, problema mas é, não é justo. lá está, Ouve, é que a justiça social que a exato. esquerda defende não é justa. Mas Porque a justiça social. E é por isso que eu, em termos de que sou de direita, porque eu olho para a construção económica de direita e digo assim, ah, vou já meter aqui. Mas também sou de esquerda porque também digo que não podemos só dar benefícios às empresas, né? Às exato. vezes há alguns partidos de direita que só olham para isto, não podemos. Temos também de agarrar alguns ensinamentos de esquerda, né? Tem gente de esquerda muito inteligente, Eu sempre né? disse nos meus podcasts que a nossa melhor opção é tipo comer a fatia do melhor bolo, porque hoje em dia o mecanismo de divisão, e tu podes ver como a esquerda é tão fervorosa a queixar-se da direita, mas ao mesmo tempo é, digamos, a ideologia económica que a direita pratica que paga estes perdulários todos de se continuarem a queixar. Mas, no fundo, há aqui um jogo de divisão. Porque no, na, na, na tasca de Humberto foi uma coisa que por acaso veio muito ao de cima. Foi a minha interpretação de que veio muito ao de cima, que é. Quando se começaram no final da parte 2 a queixar do Bochechas, do António Bosta, do Guterres, do Socrates, que é tudo gente que ou não mereciam um lugar no panteão ou nem sequer ou deviam ser acusados por traição, está toda a gente a preparar o terreno. E isto depois tem muito a ver com a soberania nacional que nós ainda podemos exercer e o Estado Tribunal Constitucional, o que é que exerce. Eu por acaso, como um homem de direita que tu és, eu não sei, deixa-me fazer-te a pergunta, porque parece que estamos a cumprir um novo ciclo novamente. Porque, obviamente, que alguém se não te disser alguma ideologia que até tenha vindo do manifesto do Karl Marx, soa bem. Mas ao mesmo tempo, também tens políticas fascistas de género que pagam e incentivam o privado de pagar estes marxistas todos para continuarem a odiar o financiamento deles próprios, que é o cúmulo da hipocrisia. Quem seria da Catarina Martins se pessoas como nós tivéssemos desempregados? Acaba por ser lá está, estão a reduzir a discussão a um nível quase tão infantil como um Benfica Sporting, como se não precisássemos de uma resposta nova. Mas as elites que nos governam a partir de Bruxelas, em políticas de cascata, e aqui eu pergunto, não precisas delinear a linha específica da Constituição, etc., porque eu também não sei. Mas eu não sei se por acaso já te debruçaste sobre, na minha opinião, o maior crime que o Sócrates fez para Portugal, que começou com o Bochechas do Mário Soares a vender-nos a este projeto europeu, e o Sócrates ter sido complacente com o António Costa, que participou naquela coisa que eu continuo a insistir, e eu gostava mesmo que alguém me corrigisse para eu aprender, mas eu continuo na ilusão perante tudo o que eu tenho passado e aprendido e lido e assimilado e honestamente ter aceito. O Tratado de Lisboa, que faz um bypass a toda a Constituição de Estados-membros dentro da moeda única, que é a nossa maior algema soberana em relação ao financiamento, porque a economia e as finanças têm uma ténue diferença, mas é uma diferença. Como é que Portugal, o nosso belo país, pode ser soberano quando, pós o Tratado de Lisboa, eu please, corrijo-me, fez um bypass à soberania portuguesa, daí ter permitido a nossa própria Troika, nossa própria uma pinóia, a Troika, ter-nos vindo ditar o futuro e a prosperidade do trabalho e do labor e da dedicação que eu, como tu e nós portugueses, estamos aqui a malhar, a pagar por estes perdulistas todos, mete nojos, estes marxistas, esta gente que se opõe ao Bolsonaro, esta gente que está de mão esticada, sem nada a dar em troca, que depois põe-te logo no campo do fascismo. Tratado de Lisboa, Lex, please, não sei até que ponto, mas quais são as implicações legais, por isso é que tu és o homem certo para esta pergunta. Porque nós vemos as consequências, por isso é que nós estamos aqui. Mas o Tratado de Lisboa, na minha opinião, foi o maior crime que o Sócrates fez em Portugal, a perpetuar o maior crime que o Bochechas do Mário Soares vendeu Portugal, o homem das duas caras, e o António Bosta, que o delegou. Tipo, chega para o lado, para não queimares a nossa imagem, apesar de eu continuar a ter altos rendimentos do teu esquema. E depois estes partidos de esquerda, e realmente o Bloco de Esquerda tem-se destacado nesse aspecto. Nem o PCP é tão... O PCP é a cena do costume. Quando há manifestações laboriais, lá estão eles na rua. Mas o Bloco de Esquerda, foda-se. Eles querem mesmo a destruição nuclear. Nuclear. da existência da humanidade, não. O Bloco de Esquerda, por trás das sombras, acaba por ser das potências mais destrutivas da sociedade e do futuro de qualquer sistema que tenha sido próspero de algum tipo de humanidade, não. Se o mundo fosse gerido pelo Bloco de Esquerda, ainda estávamos a 3 mil anos de inventar um computador, pá. Mas já da maneira como eles falam. Porque, epá, Mas ao mesmo tempo, até que ponto é que é a minha dúvida? É que estarmos do outro lado da fação É uma pergunta engraçada. é produtivo para este sistema cíclico. Sobre o Tratado de Roma, que era tipo, nós sabemos que o direito internacional a partir daí ficou, prevalece sobre qualquer direito de Estado interno, certo? E Desculpa, isso é um problema. o Tratado de Roma. O Tratado de Lisboa, desculpa. Ah, ok. Não, porque depois houve um tratado em Roma, acho eu, que tratou mais ou menos aquilo que se tratou no Tratado de Lisboa. E é engraçado. Pronto, mas Foi basicamente. tu sabes que um tratado só é oficial quando é ratificado pelo país em particular. Sim. E há certas E não. alíneas no Tratado de Lisboa que o António Bosta esteve lá ao lado do Sócrates a fazê-lo, porque ele era o vice-primeiro-ministro na altura. Epá, corrige-me se eu estou errado. Eu Não, tipo, adorava que tu te cena. debruçasses com a tua sapiência em relação à minha opinião para me corrigires ou ganhares uma nova dimensão. Mas o Tratado de Lisboa, o que trouxe, eu lembro perfeitamente na altura. Portanto, aquilo foi feito no Parque Expo, na antiga Expo, que, enfim, foi mais dinheiro mal gasto dos nossos bolsos para sociabilizar a merda toda. Foi feito ali. E os mídia, na altura, lembro-me perfeitamente, estavam cidadãos africanos a manifestarem-se, não sei lá porquê. E era aí que os mídia estavam a apresentar o foco. Enquanto dentro do pavilhão estava a ser assinada e ratificada a nível europeu, corrijo-me se eu estou errado, mano, a Tipo, é entrega isso. da soberania a Bruxelas, que é manipulada pelo sistema financeiro que é o BCE, que nos põe dinheiro no bolso, e como é que tu podes ser soberano se andas de mão estendida a receber o dinheiro dos outros? Para mim, o maior crime do Sócrates. É incrível como Portugal é tão pequeno e insignificante na história, na perspectiva globalista, porque somos muito pequenos. E nós, como se calhar um pouco nacionalistas, vemos a importância que Portugal sempre teve na história. Nós já dividimos o mundo ao meio com a Espanha. E não me venham cá dizer a mim que a culpa é minha, eu não estava lá, eu não decidi, eu estou a tentar fazer o melhor para me dar a merda agora. Eu não tenho ouro dos brasileiros, pá. Os próprios chefes das tribos em África é que nos vendiam os escravos e nós nem sequer os comercializávamos. Nós dávamos como ofrendas à monarquia. Os holandeses eram pró-nissos. Eles é que. Por isso é que a Holanda ainda tem três nomes hoje em dia. Isto é absolutamente absurdo. Não me peçam para pagar um preço de algo que eu não pratiquei. Não se venham queixar de um crime que eu não fiz. Fuck that! Ouve! Bora começar agora ou Vá, não? vá. Chuta, Bora, bora. desculpa. Então, tipo, o Tratado de Lisboa foi importante em alguns momentos, né? Que, tipo, uma coisa importante foi tu conseguias ter cidadania europeia, entendes? Por exemplo, hoje em dia tu podes ir Schengen? à Espanha, França, O lá Tratado está. Schengen? Tipo, sem graça lá. Não, mas a base do Tratado de Lisboa, na minha opinião, Não, que não, é algo que sim, passa muito mas a por baixo do radar, iniciativa da cidadania foi rendimento da soberania. uma invenção do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é que teve esta proposta. Qual? Desculpa. A O Tratado iniciativa à Schengen cidadania. era antes do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa hipotecou a soberania dos Estados-membros. Sim. É o que eu sinto. E tu, como Pronto. és um homem de Só direito, que tu please. tens, tipo, uma coisa. Mas em Portugal tu tens um artigo 8 da Constituição Portuguesa, que embora que a partir desse momento o direito internacional prevalecia sobre qualquer Estado-membro, qualquer Constituição do Estado-membro, mas nós temos um, digamos assim, um mini escudo jurídico, que é o artigo 8 da Constituição Portuguesa, que diz Elucida? que o direito internacional prevalece, mas não pode ir contra nenhum princípio que está presente Tipo, são portugueses. Mas tal como tu, quando estavas a Percebes? discutir com o Miguel Nunes, que quando estavam a falar da Constituição, e acredita que, man, dou-vos, e desculpa lá eu falar assim tão, às vezes uso o calão, mas, man, Não, não faz. é um estrangeirismo estúpido, é assim que eu falo, mas, pá, vocês próprios lançaram a dúvida entre vocês os dois de que às vezes o Tribunal Constitucional cumpre a Constituição e outras vezes não. Eu, quando vos Não. estava a ouvir, eu pensei para mim, Na claro, Troika Tratado houve de algumas coisas Lisboa. inconstitucionais. Tu sabes, por exemplo, vocês até Não, estavam a falar. sim, o Tratado de Lisboa prevalece sempre sobre a Constituição, Então, mas nós conseguimos aí. salvar os nossos princípios constitucionais. É Isto é, como? tu consegues salvar os princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, igualdade, legalidade, whatever. Só Aquilo que o que a gente se problema queixa, é né? que tu só consegues salvar isso. Qualquer outra coisa, o direito internacional, isto, o direito da União Europeia, principalmente, sobrepõe-se ao nosso direito. Por causa de. Tratado de Lisboa. Por isso o Sócrates é o maior criminoso em termos de. Coisa que não se fala. Patriotismo. É que o Sócrates, não só, o maior crime. Epá, digo-te sinceramente, na minha opinião, o maior crime do Sócrates. E acredita que. Eu digo o Sócrates porque era o homem certo no lugar certo. Eu não tenho espigas nenhumas até de chamar ao Presidente da Assembleia da República o filho da puta do Ferro Rodrigues um pedófilo de merda. Eu não tenho problemas nenhuns com essa merda. Tá gravado, fuck it. Bora a tribunal, man. Defende-me a mim. Vais ver que a gente constrói um caso que fode, dissolve a Assembleia da República, que era um favor que fazíamos a Portugal. Era um favor que fazíamos a Portugal, meu. Ai, olha, Mas, desculpa. estou seriamente a pensar em acabar com a extrema-esquerda, porque já que não podemos ter extrema-direita, podia fazer um parecer Mas lá para está, acabar com a extrema-esquerda. é exatamente esse ponto que eu gosto de me focar, meu. É exatamente E esse depois, ponto que União não é Europeia, isso. É, repara numa melhor coisa. eu. Não, eu concordo absolutamente contigo. Bora acabar com a extrema-esquerda. Certo. Só que a extrema-esquerda, se calhar nem é assim tão extrema como lhe chamam, porque até antes da coligação da Geringonça, os mídias chamavam extrema-esquerda à esquerda. Mas assim, desde que o momento que o PAN, o PE e o PCP se aliaram para o PSD não ter um novo mandato, senão tinham ficado fodidos. Porque se não fosse a aliança, não tinham ganho. De repente, os mídias deixaram de chamar à esquerda extrema-esquerda. É simplesmente esquerda. Foi E engraçado. quando há pessoas que defendem a direita, os mídias que É fácil. estão a receber o cheque da extrema-esquerda, mas deixaram de lhe chamar esquerda, porque até, tu sabes, um canal de informação é um negócio que se gere por audiências e quanto mais gente ver, mais dinheiro eles ganham. Por isso, venha a propaganda da Reuters e etc. O esquema mais global que cai em cascata nas políticas portuguesas. Antes da associação da extrema-esquerda com o PS, lá está, era a extrema-esquerda, mas quando fizeram a coligação, passou a ser simplesmente a esquerda. E quando alguém bate a direita, quando alguém da direita se bate, digamos assim, é extrema-direita. Mas, se por acaso essa direita ganhar, como talvez, quiçá, o Bolsonaro, vai passar da extrema-direita à direita, até, se calhar, centristas. Até os nossos partidos de direita, com A esquerda. aquele clipe do Sam Quick que ele ontem fez, com o Damásio e não sei quê. Nós em Portugal, eu não sei se viste, foi num canal daqueles tipo Só para Eu Nós. vi. Realmente o espectro político português que ele pôs a barra em baixo, realmente não passa do centro para a direita. É isso que eu estava a dizer. O problema é que existe uma barreira fictícia. E, não, e toda a gente tem medo de pisar na direita. Parece que tem ácido, parece que pica, entende? Não tem. Tipo, Mas os faz parte dirigentes do dos partidos ciclo. não têm Isto um faz par de parte do ciclo. olho. não tem um par de colhões para dizer não, eu sou de direita e assumo um papel de direita, entendes? Por isso é que eu aprecio o teu par de colhões para estarmos a ter esta conversa. Sinceramente. Lá está. Porquê? Porque isto é tudo uma coisa de votos. O problema da política, o problema da democracia, é que é tudo. A política é um mídia para ter votos. Entendes? Por exemplo, nos mídia, o voto de esquerda e o PCP eram os porcos. Hoje em dia são duques. Yeah. Entendes? Exatamente. É assim. E antes o PSD era o menino de ouro, hoje em dia é o PS. E agora, daqui a 4 anos, se o PS a ganhar, é o PS. É o PS. Mesma. E vão-se coligar com o CDS-PP, que vocês próprios, na vossa discussão, disseram, e com muita razão, por isso é que eu estava a ouvir, tu e o Miguel Nunes, a discutir isso, que realmente depois perdem a perspectiva dentro da credibilidade pessoal de investir o voto numa certa ideologia. Parece que no fim, ao fim e ao cabo, que é o que eu acho, muito sinceramente, esquerda ou direita é uma questão de protagonismo, é uma questão de claro. Divisão social para perpetuar o sistema do costume que continua-nos a dominar. E eu não sei até que ponto é que às vezes a gente estar neste campo, digamos assim, porque às vezes até somos arrastados para este campo, somos arrastados para este campo, ou pelo menos eu fui arrastado para este campo, mas a minha dúvida é a divisão, a perpetuação do sistema do costume, porque sempre acontece com um cenário diferente, e este é o nosso cenário hoje em dia. E o jogo já está tão implementado que é quase como estamos a ser useful idiots para perpetuar este sistema. Agora vamos passar, tipo, boas, se continuarmos avante com a nossa ideologia, vamos acabar por perpetuar um grande conflito mundial que há de ser patrocinado pelas forças que a gente odeia em nosso nome, etc. E depois vamos passar o ciclo novamente. Eu acho que nós atingimos um nível de sofisticação grande que chegue para perceber o jogo. Eu não sei se me estou a fazer perceber. Mas é um Benfica Sporting, mas quando joga a seleção nacional, toda a gente aplaude. Porque agora claro. Toda a gente o odiava, mas e ao fim e ao cabo, a seleção nacional o que é que é? É mais uma instituição que não paga o passivo, continua a distrair, que não nos serve de nada, e lá estamos nós a praticar aquele dogma idiótico e digamos, a dar as armas ao inimigo que nós combatemos para continuarem a perpetuar o sistema cíclico de dominação de elites que passa por trás da cortina, que ninguém quer reconhecer que existe. Este é o ponto. Para mim. O ponto que eu ia falar é que nós em termos políticos temos vários problemas. Um é a Benfica Sporting, esquerda-direita, né? Yeah, sou de esquerda, é uma boa analogia. Direita. O futebol é uma boa analogia. Pronto. Sempre usei. E depois, o que eu acho que nós vimos ser era de Portugal. Isto é, eu não quero saber se sou de esquerda ou de direita. Eu quero saber é qual é a melhor e quem é que apresenta a melhor opção para melhorar o Estado português. Claro. Porque nós estamos a cair na esparrela de sermos europeus e não portugueses. Hoje em dia somos primeiro europeus e depois é que somos portugueses. Não pode ser assim. Mas é. Porque a União Europeia tem um poder, isso que a gente não gosta. Tem poder económico e político e jurídico que prevalece sobre nós. Nós pertencemos à União Europeia. Nós não somos Portugal. Nós somos Estados-membros. E sob sempre a base económica. Lá está. E a União Europeia foi criada no intuito da Alemanha, já que, obrigado, em termos bélicos, não conseguiu conquistar a Europa. Em termos económicos, políticos e jurídicos, consegue. Isto é tudo uma faceta de Hitler. Estás a ver? Como, juntamente com o politicamente correto, conseguir levar à avante e daqui a uns 20, 30, 40 anos já não existir Portugal, existir ao Estado de Membro português. E tu seres, eu sou europeu e pertenço ao Estado Membro português. Então, Estado Membro, então, não é, não é um país, não. É só mais um Estado. Né? Porque a Europa vai se transformar num Estado federalista, como é o Brasil, como é os Estados Unidos. Também. Como é os Estados Unidos, exato. Mas nós somos um país, não somos um Estado. Lá mas estão-nos a reduzir esse nível. E desde o momento que a soberania nacional, de certa maneira, anda de mão estendida ao BCE, com o veículo da Alemanha, que não tem dado o exemplo. Meu Deus, mas, isso foi tudo mas é aí que caímos na facção errada e acabamos por nos tornar uns useful idiots para perpetuar o sistema. Porque é um bocado, mais uma vez, como ao futebol. O campeão este ano é o Benfica, o outro ano é o Porto, mas basicamente o que é que continuamos a fazer? A ver futebol. E o que é que futebol interessa? Nada. Para as nossas vidas. Nós vemos política transformada numa política manipuladora que nos permite espaço. Nós ficamos assim, o PS é mesmo bom governo. Pois é, o governo do PS. O PS é mesmo bom governo. Percebes? É por isso que tu tens partidos políticos, quando chegam ao poder, têm uma grande manipulação e demoram imenso tempo a sair. Percebes? Por isso, se tu tiveste vários anos um governo PS, ias ter, se não fosse esta geringonça, um governo PSD. E se calhar ias ficar com o PSD vários anos. E não é à toa que os partidos de esquerda depois estão em grande projeção mediática, apesar de não terem a aceitação, digamos, numérica da aprovação do povo, a perpetuarem as suas políticas, porque faz parte do sistema, porque é exatamente isso que é. Tu deves-te arrepiar de vez em quando vês comentários de marxistas a dizer que a União Europeia se rege em relação a uma política fascista, quando nada podia estar mais longe. Ela rege numa política comunista. Completamente. E até aceito. Por isso é que o BE impera. Porque isto foi assim. Nós começámos a receber dinheiro, né, e ficámos todos felizes. É a mesma coisa do que eu. Mas o dinheiro é o problema. O dinheiro é o ponto fulcral da soberania de um país. Tal como tu, soberano individualmente. Tu entras na minha seita, né? Imagina, eu tenho uma seita, tu entras na minha seita e eu começo a dar uma doutrina e começo a dar países à minha seita. Olha, toma lá, milhão. Não sei o quê. Tu começas a receber e a ficar agora rico e ficar super poderoso, tudo, pronto. Cheio de ego, isso tudo. E depois começas a gastar o dinheiro todo. Olha, agora vais ter de começar a dar dinheiro também. Porque entraram novos membros e agora tens de dar dinheiro. E tu dizes assim, epá, mas eu não tenho dinheiro, pá. Eu gastei o dinheiro todo. Então está-se bem. Agora é com juros. Eu vou-te dar agora mais dinheiro e tu vais tentar com juros. Okay. E o que é que acontece? E tu, nem com o apresentas a nossa dívida. A nossa dívida está a 125% do PIB. Isto é, um ano português. O rendimento todo que Portugal faz num ano não dá para pagar a dívida, fora os juros. Nunca. Isto os juros foram perdoados. Então nós vamos estar sempre aqui a sermos um escravo da União Europeia. Porque tu depois passas a escravo. Não tens dinheiro para pagar, tens de trabalhar. E não é só isso. A nível global, o mundo deve mais dinheiro ao sistema financeiro do dinheiro inventado do que o dinheiro que existe no planeta. É absolutamente ridículo. Eu não sei que raio de linhas é que nós nos estamos a gerir. Quando já estamos em dívida e temos firmas de rating privadas que classificam o nosso próprio país como uma economia de lixo, quando eles apanham o jato privado e vão se sentar junto ao BCE ou ao Federal Reserve nos Estados Unidos, que são as moedas inventadas mais fortes, não baseadas em valores realmente líquidos ou reais, como era o nosso escudo, esta consolidação globalista e económica do planeta dita as políticas e as tendências sociais por arrasto para te adaptares a um futuro melhor, segundo a promessa que não está a ser concretizada. É uma escravatura. Tens razão. É uma escravatura autêntica. E o Tratado de Lisboa teve muito a dizer por isso. Se o Sócrates tivesse que ser enfiado num gulag, era exatamente por causa desse crime. Porque o crime em particular foi. Porque nenhum país pode se considerar soberano, mais uma vez, andas de mão estendida para o BCE, que a Alemanha hipotecou o marco como fator de financiamento de credibilidade de uma moeda. As próprias pessoas que nós não gostamos de ouvir, que tanto criticam o Trump, é só olhar para a caixa, para a taxa de câmbio do próprio dólar e ver o euro a crescer em relação ao dólar estar a crescer por causa das políticas que o mundo odeia, que o Trump está a fazer, de justiça comercial com a China, que sempre foi benevolente e destrói a sociedade toda europeia em termos de produtividade e etc. Com o avalo dos nossos líderes para lhes darem os benefícios fiscais que tu, como português, até te sentes discriminado por ser português, porque tens que pagar a conta toda e não tens as condições de toda a gente que vem para dentro colonizar, invadir, destruir tudo que nós andamos aqui a defender. E eu depois fico naquela, mas aparentemente acaba por ser cíclico. A defenderes uma facção oposta porque é quase como a perpetuar o ciclo, mas ao mesmo tempo o que é que a gente pode dizer? É tipo, é assim? Somos escravos do sistema, não vale a pena. E quando somos. Podemos fazer mil e uma coisas e não fazemos nada, entendes? O problema é que nós somos demagogos, entendes? E estamos, nós os dois estamos aqui a tentar elucidar o povo, mas não vai mudar nada. Só que uma coisa que vai mudar é somos nós próprios. Porque Exato. eu vou sair do podcast, vou-me deitar e dizer assim: eu pelo menos tentei. Pelo menos tentei fazer alguma coisa para Exato, que exato. estas pessoas abrissem a mente. É isto que a Agora, se eu gente não tem que consigo, fazer. eu não posso fazer mais nada. Entendes? É isso. Porque a única coisa que vai acontecer é que daqui a uns anos haja uma revolução e cada vez estás com cravos, estás com balas. Entendes? Porque cada vez as pessoas estão a ficar mais fartas deste marxismo cultural, cada vez os homens estão a ficar Está a ser mais mais fartos óbvio. de serem violadores. Por não fazerem nada. Está a ser. Hoje, o assédio sexual é olhar para uma pessoa. Eu vejo vídeos de assédio sexual de um homem no autocarro olhar para uma mulher. Mas isto é assédio sexual? E lá está. E por que raio é que dentro da natureza de uma mulher que se assuma a si própria como uma mulher, que se preocupa com a sua aparência? Não podes dizer isso, estás a rotular. Não, lá está, Então, estás a usar rótulos. É o. mas é a diferença, pá. Mulher que é mulher gosta de se apresentar como é. Claro. Mas hoje em dia há uma guerra de gordas na cava a comer Häagen-Dazs, keyboard warriors, a mudar tudo. Porque as mulheres reclamam muita igualdade, mas eu quero ver as feministas, por favor, façam-me o favor de, sei lá, construir uma ponte de 1,5 km ligado às margens, que é um fator de evolução económica à brava, desentupam esgotos. Há certos jobs que eu admito que são realmente tendenciosos para homens, porque nós nascemos com a fisionomia não escolhida. Porque estamos a defender a igualdade, então parece que eu escolhi nascer homem e ela escolheu nascer mulher, porque arbitrariamente cá estamos nós no planeta. Eu dou-me melhor a sério, até com conversas com mulheres, do que com homens, porque então se eu começo a falar mal de futebol, meu Deus. Ah, Mas claro. Aliás, as mulheres vocês também gostam. procuram Procuram um homem que seja um homem, quer elas queiram admitir ou não. Agora, as frustradas que estão a pensar na sua própria homossexualidade por frustração e tendência e patrocínio e etc. É E uma essas moda. vozes É uma são sexualidade. essas vozes são pagas a peso de ouro para serem Lá exprimidas. está. Meu Deus. Isso é tudo uma rebeldia. Porque antigamente o que é que acontecia quando eras rebelde no meu tempo? Ias sair à noite, bebedavas e tal, ias para a cama com várias raparigas, nem sabias o nome, eras rebelde, não querias saber nada, não querias saber de Ontem à ninguém. noite? Não, estou a brincar. Não. Não digas isso que eu tenho namorada, que vou lá. A mulher está ao meu lado e ela sabe que eu estou a gozar. Mas hoje em dia, o que é rebeldia? Eu dizer que sou homossexual, que sou feminista e que sou apoiante dos animais. Porque nós temos um partido de animais. Eu também apoio os animais. A Tona Grelha é um espetáculo. Até podia partir para a Tourada, que foi uma coisa que, por acaso... Epá, e desculpa lá, eu vou ter que rematar isto, porque já não estou à vontade como eu gostava. Deixa só rematar isto já agora, levando a cena para a Tourada. Porque era algo que... bacana. Eu acho que a conheço como Sportingista, ou qualquer coisa, nos grupos... Coitada, ela estava a querer... Não é coitada. Um grande patrocínio. Palavras erradas. Que eu estou perante um advogado. Espera aí. Grande dinheiro. Sim, senhora. Mas ela não se conseguiu expressar. Na altura, por exemplo. Eu digo-te assim sinceramente. Tu és um homem de Évora. Que tens um corno na sala. Não é? Como te dizes. E tipo, whatever. És a favor da tourada. Eu não é uma questão que eu seja a favor da tourada ou não. Eu simplesmente não sou é hipócrita o suficiente para comer um bife de vaca no prato tão bom e dizer a tourada é uma merda enquanto tu comes um hambúrguer, não é? Tipo, é pá. Há certas coisas que fazem parte da nossa tradição. Lá está a cultura. Nós não podemos estar a censurar a nossa cultura. Ou identificaste a ti próprio como uma opinião hipócrita à brava enquanto estás a tweetar essa merda na McDonald's. Não é? Bastante. Né? Tipo, não, mas eles são mortos de uma maneira cruel. E levar com o hidráulico nos cornos, que às vezes não mata a primeira, é super saudável. Já viram como é que se mata um porco? Degolar o pescoço, extrair o sangue, meter no arroz. Eu adoro porco morto. É tão bom. Eu próprio digo, já que morreu é melhor comer, é ecologista. Claro. Nós não podemos ser hipócritas. E depois vêm aqueles seres. Eu sou vegan, eu não como carne, por isso não sou hipócrita. Mas se um porco, se um porco nos pudesse matar, matava-nos. Por isso, fuck it. Claro. O javali, na caça do javali, isto é assim. Ou matas ou morres. Completamente. O javali é boé selvagem. Pois. Eu quando estava na tropa em Santa Guida, tinha autorização de romper o selo do carregador na minha G3, caso um javali me atacasse numa instrução noturna. Era dos poucos, nem sequer era um rouba-tancos, que era mesmo ali ao lado. Não, se um javali te atacar, estás autorizado para quebrar o selo, que era fita-cola, basicamente, e dar um tiro nos cornos ao javali. E é melhor dar dois, porque ele, se não acertares bem no sítio, ele com a raiva... corta-te mesmo, pronto, é pá. Nós na humanidade estamos tão habituados a este conforto e tecnologia que muita gente que fala como nós nos deu como herança, que acabamos por ficar tão insensíveis aos fatores naturais que até perdemos este bom senso básico que... Às vezes o planeta também se passa pela lei dos mais fortes. E é irónico, porque... Mas nós passamos sempre pela lei dos mais fortes. Yeah. Aliás, eu sou contra não é só isso. A sociedade a carregar as minorias mais fracas. Não. As minorias. É contraproductivo, não é o que a natureza faz. Lota, a natureza elimina as minorias. Eles sabem o que é que vão fazer. Qualquer animal que tenha parido uma cria que seja deficiente é eliminada logo à partida pela própria mãe. Nós dizemos assim, não, os deficientes têm de viver, eles são seres humanos. Eles não estão contentes, eles não sabem, eles não estão a aproveitar a vida, eles só estão a ver, pronto, têm a sua visão, têm o seu mundo completamente distorcido e quando morrerem os pais, eles ficam o quê? Ficam sem ninguém. Não sei, eu acho que distorcidos somos nós. Porque a gente analisa a nossa parte básica muito levianamente. Está-se elevado a Verdade. um ponto Eu muito. estou a dizer distorcer, nós somos distorcidos por questões sociais. Eu estou a dizer, eles têm o mundo deles, eles não têm o mundo, não têm capacidade de pensar, entendes? Ou capacidade de um raciocínio. Não têm essa ferramenta Pois não, mas. que nos defende do animais irracionais e de animais racionais. Claro que nós nunca nos podemos esquecer que somos animais irracionais. Nós temos a nossa. Nós somos. Irracionais também. Mas já reparaste como estamos a classificar os animais dentro da nossa compreensão? Que é absolutamente ridículo, porque nós também somos animais, é só praticar sexo ou andares à bocada com alguém que tu, o animal Claro. dentro de ti solta-se logo. No, Claro, no, nós, nós temos e essa herança. nós tentamos ao máximo catalisar e acabar com catalisar o nosso raciocínio. Somos animais superiores e acabar com a nossa irracionalidade. É impossível. Claro que É, é a o nossa caso. maldição. Não, nós somos o mamífero mais fraco deste planeta, que nem sequer com roupa conseguimos sobreviver. E ao mesmo tempo, Está. o nosso braço forte é a inteligência que domina. Mas E nós qualquer animal, se somos houvesse uma formiga de 30 metros, completamente inteligente, dominava já a humanidade amanhã. E o que é que os marxistas e os darwinistas haviam de dizer? Ah, pronto, ok, esta formiga agora pisa-nos e a gente tem que ser pisado e acabou-se. É o dono do mundo. E é assim, cumbaiá, cumbaiá. Toca a apanhar grãos de arroz do chão e trazer para a colónia. Pá. Estamos nesta posição, temos uma responsabilidade realmente inerente. E o mais irónico, e desculpa lá, eu tenho mesmo que rematar isto, e foi um prazer, mas o mais irónico é que, no fundo, no fundo, por mais nomes que nos chamem a pessoas que pensam como nós, nós somos os seres mais empáticos que existe neste planeta, caraças. Nós somos acusados de tudo, o que nos acusam a nós próprios, de apontar o dedo aos outros, de o estarem a ser, porque não nos permitem expressar a nossa opinião em nome da liberdade que tão promovem. Que pregam. É ridículo. É isto, eles pregam a liberdade, mas depois não nos dão liberdade. Isto é, eles A pregam liberdade, se tu a concordares. doutrina. Lá está, eles pregam a doutrina e tu tens de seguir a doutrina, porque tu não segues a doutrina. Tu és automaticamente um criminoso, Em nome né? da És um liberdade. fascista, Em nome és da um liberdade. Hitler, Da democracia. és um Mussolini, és um Stalin. Não, Stalin não pode ser. Stalin é bom, Stalin prega os ensinamentos da esquerda, né? Porque tu nunca foste chamado Stalin, certo? Nope. Porque Mais Stalin fácil me pintam um foi bigode curto. uma pessoa, lá está, foi uma pessoa que destruiu, mas usou o comunismo. Hitler foi uma pessoa que destruiu e usou o socialismo. Não é socialista, não. Não podes dizer que Hitler era socialista. Hitler é de direita. Mas é de direita porquê? Se, pronto, Era mesmo sem uma questão socialista. daquilo, está mais próximo a uma ideia socialista da sociedade, ultranacionalista, mais socialista, do que propriamente uma ideia de direita, uma extrema-direita. O plano do Hitler, por mais que tenha descambado, foi dar a soberania financeira, económica, socialista dentro de um plano nacionalista. Que, hoje em dia, até parece que não seja assim uma má ideia, mas não pode ser por causa do Icahn. Mas depois vamos falar do Stalin, cujos números aumentam exponencialmente. Vamos falar do Mao na China, que estamos a falar em 120 milhões de pessoas. Meu Deus! É verdade. É a hipocrisia que impera e a negação, às vezes, do outro lado, mas pronto, olha, racional. grande lei, Eles fazem mesmo, do seu ponto de vista racional. Eu racional. Tenho que rematar isto, a gente faz uma segunda parte quando tu quiseres, na boa. É? Vamos rematar por aqui, tenho que ir jantar e tal, pronto. Ok. Muito obrigado. Desculpa lá. Não, obrigado. Foi uma meu. honra. Obrigado. Embora Qual honra? educado, ainda tenho honra. Nem pensar. Nem pensar. A honra foi minha. Muito obrigado. E provavelmente amanhã está publicado. Espero que, enfim. Não desligue já. Deixa só despedir. Parar a gravação. Deixa-me dar uma palavra offline para ti. Um prazer. Okay. Ok. Prazer é tudo meu.